paternal. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá. Pecador, ou volta para teu lar. Louvemos ao nome do Senhor. Quero vos contar uma história do varão que Jesus voltou e relatou, o qual tinha